Encontro do Lampi, Labiampi, já. Desculpa. Pode falar. Já 20. catar? Vou, dia Não, não é 20. possível completar isso, né? 21 de julho. É pra menina. Eu já tô falando, né? Já é pra Tá. ter. Né? Tô falando. Começar a falar muito alto, né? Então, aí essa série de vídeos chama-se O Marco Amador, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre O Marco Amador. Aí o que eu tava pensando quando eu nomeei essa série, né, em 2003, e O Marco Amador. É, quando eu me refiro a Marco, primeiro, são duas palavras que são meio antagônicas, né? Você pensar em Marco, geralmente se dá o nome de Marco, no caso de um acontecimento, sobretudo, há um acontecimento paradigmático. Ele é um marco, né, científico, sei lá, marco filosófico, pensamento importante, né, algo importante. Ou um marco geográfico também, não, marco demarca território, é uma coisa importante, né? E aí eu junto essa palavra marco a amador, né? Que seria o contrário do profissional, né? O contrário do que a civilização ocidental, o contrário do que é corrente na civilização ocidental, que é a especialidade. Eu vou e coloco o amador, né? O amador de quem ama, quem faz por amor, junto dessa palavra marco, né? No caso da série, tanto ela pode designar o marco geográfico como um acontecimento, né? Nessa série, O Marco Amador, eu me refiro a várias questões. Existem obras que se referem que abordam questões relacionadas ao tempo, relacionadas ao corpo, aos sentidos, né? Várias abordagens, e geralmente dentro de um viés filosófico, científico, né? Sempre estou me alimento, né, nessas duas áreas, assim, mas filosofia e ciência, as duas coisas juntas, né? Mesmo. E esse marco, que é um vídeo, né? Assim, também não existe linguagem definida nessa série de obras. Elas ocorrem a partir de um vídeo, ocorrem a partir de uma série de pinturas, ocorrem a partir de uma performance, não é? Então, essa especificamente que eu trouxe para mostrar para vocês, ela é uma série de obras que ela parte desse vídeo, né? Que é uma série de experiências de privação da visão, né? Que eu me submeto aos cuidados de uma palhaça, e aí é um outro mundo, o vídeo, né? Eu caminho, faço um percurso com ela e me submeto aos cuidados dela, né? Nesse percurso e outros exercícios, né? Vocês vão ver. Essa série, ela tem, além do vídeo, ela tem pinturas, esculturas, né? Desenhos, tem trabalho em áudio. Quer dizer, essas séries são vários marcos, o Marco Amador Sessão. As outras, eu divido em sessões também, esses Marco Amadores. Existem o Marco Amador Sessão As Outras, o Marco Amador Sessão Cursos, que é esse aí, o Marco Amador Sessão A Perder de Vista, o Marco Amador Sessão 15 Minutos no Jardim de Alice Coelho, lá com Parcita, que é outra sessão. Meu Deus, eu esqueci outra. Borda de Silêncio. E eu estou fazendo agora o Mensagens Sonoras, né? Que eu abri recentemente em Recife, a exposição, é o resultado de uma bolsa da Funarte, de estímulo à produção artística, e que eu abri agora, mas ainda é uma coisa ainda acontecendo a obra, né? Essa sessão do Marco Amador. Essa sessão que nós vamos ver, ela é resultado de uma bolsa de pesquisa de um salão, né? Uma bolsa que eu trabalhei um ano, No final desse período, eu realizei o vídeo, as pinturas, e aí começou, geralmente assim, acontece a primeira, são uma série de pinturas, acontece, e aí as outras vêm a reboque. Eu sugiro a gente assistir o vídeo e depois a gente vai conversando. Tem algumas coisas mais a dizer sobre o Marco Amador. Tem outros filmes do Marco Amador, se vocês quiserem ver. Pelo menos tem um aqui preparado. Seria interessante. Não sei se vocês estavam no colóquio de Foucault lá na UFPA. Estavam? É, eu mostrei lá. Então, então eu vou mostrar esse, eu não mostrei. É outro. Em outra ocasião a gente vê. Certo? Vamos dar uma olhada?